Meu querido sem palavras, lembro das antigas. Tudo moleque novo no campão empinando pipa. Fazer rolê descalço, brincar o dia inteiro. De garrafão, polícia, ladrão, chinelo entre os dedos. Hoje tudo tá mudado, parceiro, tá diferente. Se tem grade, não sei, mas não vai separar a gente. A distância é foda, às vezes incomoda. Do Brasil a Portugal, o rap nunca foi moda. Hoje volta, tô rimando pra bater de frente. Não vou pagar comédia, o terror, infelizmente. Pra quem desacreditou da minha rima, esses caras não vai pra frente. É só patifaria, tô aqui, tô em peso. Diário cruel, mais forte que o aso, mais amargo que o fel. Vou bater de frente, é assim, infelizmente. Vou apoiar o favelado, porque nós também é gente. Pode me criticar, me matar, me prender, mas vou confessar, minha rima é pra valer. Mano, o Guina representa, é nós no proceder. Rima violenta, boy, não gosto de você. Violenta, mas é só realidade. Pra quem desacreditou, agora é tarde. Dispensa os braços gordos, é povinho, os covarde. E pra bater de frente, acabar com tudo. Tipo um terremoto que destrói o mundo. Ladrão, irmão, usuário e presidiário. Junta tudo isso e vamos fazer um arregaço. Rimando consciente, né, João? Daquele jeito. Vou rimando assustado pro sistema, eu sou suspeito. Pros coxinha, salve, presi, tiro no peito. É assim, infelizmente, o sistema. Conexão do gueto até o fim. Aí, Guina, quem diria, ó, nós brilhando no palco. Daria o pouco que tenho só pra rever nosso passado. Infância inexplicável, dois moleques saudável, correndo pra lá e pra cá, agora nós no palco. Muita coisa mudou, mas o respeito ficou. Lembra do Mike, o Marcelo e o finado Lolo? Os dois irmãos tá de pé, descansa em paz o meu vô. Que Deus o tenha, seu pai, quanta saudade ficou. Salve, salve, Diário Cruel, estou aqui. CDG é o clã, então venha conferir. Aí o Guina já mandou o seu recado. A cena é de assalto, tá tudo dominado. Força criadora, coordenação motora. O rap me diverte, rima devastadora. Tipo um terremoto, fazendo o chão tremer. Estilo Rottweiler, querendo te morder. O que é muito pra nós, é pouco pros playboy. Por isso que ele treme quando ouve a nossa voz. Na cena mordomia, pura gozolândia. No avião da TAM e no pra Disneylândia. Gastar um hit de dinheiro, fica ligeiro. Na sua cabeça é ambição o dia inteiro. Uma parte 5-7, querendo seu deslizo. Catar o seu dinheiro e te encher de tiro. Aí é solidão, você dentro do caixão. Deixou pra mulher, dinheiro, carro e mansão. Antes você ria no Astra equipado. Agora o assassino tá de BMW. Motel 5 estrelas, champanhe, réveillon. Cocaína faz vadia, não fica na solidão. Sou um moleque doido, mensageiro da verdade. Conexão do gueto, mais forte que a tempestade. Os psicos, salve. Os primos, salve. As minas, salve. Anjo Mina, salve. Nós nativos, salve. Rap é a trilha, salve. Sonoricamente, história cabulosa batida. Os psicos, salve. Os primos, salve. As minas, salve. Anjo Mina, salve. Nós nativos, salve. Rap é a trilha, salve. Sonoricamente, história cabulosa batida. Pra mim não tem tempo ruim, eu vou rimar. O DJ soltou a base, minha voz tá no ar. Mando minha rima, pesada, consciente. Tipo um oitão, mas a bala é minha mente. Tipo um labirinto sem saída. Agora o microfone faz parte da minha vida. Não vou cantar pro sistema. Se for pra subir no palco ser criticado, esse não é meu lema. Aí, playboy, achar que eu falo palavrão. Não canto pra você aí, porque é exclusão. Maioria nos critica, vive nos tirando. Que não é como a das novelas. Flores frutas dentro de uma tigela. Aqui é bem pior do que você imagina. Aqui as crianças passam mal, comem farinha. Aí um 5-7 é a solução. Mas o que é o mesmo é dentro de um caixão. Mãe chorando por seu filho que era ladrão. Então, que valeu seu carro importado? As putas, as drogas, isso tudo virou passado. Diário cruel é uma doença em você. Que na no microfone hoje sempre até morrer. E eu represento conexão do gueto aí. Rima pesado, um furacão que mete medo. Louco no microfone, vixe, nós tá ligado. Aê, mano, e eu chega fazendo arregaço. Eu vou destruindo tudo que eu vejo pela frente. Falar a verdade é crime, então vem, me prende. Uma parte sofredor, mano, batalhador. Poucos conquistaram o que sempre sonhou. Uns querem dinheiro, carro importado. Outros querem querem arma, arsenal pesado, droga pra vender, cada um faz sua cara. Mas a vida do crime não admite falha. Olho gordo é mato, uma pá de Zé Povim. Manos, minas, vários estopim. Cê conversou demais, ficou de leve trás. Não encontrou a paz, foi morar com Satanás. Deus é mais, mandada na quebrada, jamais. Se o pilantra conspirar, eu vou subir o gás. Não vou pagar madeira e nem me recuar. Apetite tem de sobra pra morrer e pra matar. E esse mundão tá louco, cheio de maldade. Mas através do rap conquisto dignidade. O rap é levado a sério pra mim. E quem não leva a sério é tudo Zé Povim. Então fica com Deus, toda rapaziada. Paz, humildade, respeito na quebrada. Pra sobreviver é só guerreiro forte. Diário cruel, conexão do gueto até a morte.